ela chora, me olha, me chama de canto, me diz pra ficar quieto porque não sou eu o motivo do pranto. Eu canto baixinho pra ela, desafino de propósito pra ver se eu arranco um sorriso dela. Mas não, eu fico quieto, ela fica quieta. A gente se olha nas suas lágrimas, a gente se molha no meio das cobertas, a gente se enrola, se sente e se vê. Daria o mundo pro meu mundo ser você, menina. Quantas vezes já te liguei bolado com essa vida, voz de vadio, embriagado, sem bebida. Na descida todo santo ajuda a proteger, mas na subida da minha vida quem tá me ajudando é só você. Firmeza, firmão, tranquilo então. Eu que jurava ter nascido um louco sem noção, vejo que essa noção sempre teve dentro de mim. É, porque eu perco ela toda vez que eu te vejo tão triste assim. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, vai. Menina vai chorar, mas eu vou tá por lá pra te ver, pra te olhar, te abraçar, te escutar, te entender. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, vai. Menina vai chorar, mas eu vou tá por lá pra te ver, pra te olhar, te abraçar, te escutar, te entender. Ela chora, aperta minha mão, me conta os problemas dela, olha meu olho e me chama de solução. Eu seguro meu choro de emoção, prendo as lágrimas porque hoje pra te ver sorrir preciso bancar o durão. Ela deita no meu peito, peço aos anjos que nos deixem a sós, pois o trabalho deles já foi feito. Agora eu, ela, ela, eu, que tenho dó, mas nem ligo de cada pessoa que te perdeu. Deixo a janela aberta pra te ver melhor, busco a palavra certa pra te ver melhor. Tu sabe que a minha meta é só te ver melhor, te fazer melhor, porque você me fez melhor. Às vezes acho que a sina de todo homem pegador é se perder em diversas paixões atrás do amor, mas das minhas paixões você foi a maior. E o pior é que dos amores você é o melhor. Eu não preciso sair, te pagar rolê, nem deixar de estar com os amigos pra estar com você. Não tenho que aguentar seu xilique, sua deprê, mas mesmo sem precisar tudo isso, só de te olhar me faz querer. Várias vezes já senti minha alma quase explodir de alegria, e todas as vezes foram depois que eu te conheci. Ela chora, a vida segue lá fora, e eu aqui esperando até quando ela sorri. Porque ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, vai. Menina vai chorar, mas eu vou tá por lá pra te ver, pra te olhar, te abraçar, te escutar, te entender. Ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, vai. Menina vai chorar, mas eu vou tá por lá pra te ver, pra te olhar, te abraçar, te escutar, te entender. Vai, ela vai.